ladrão. Desacredita não, o som é louco mesmo, RDS aquisição. Já te quebro um salve lá pros meus irmãos, guardado no cadeião. Daqui a pouco tô de novo solto no mundão. Pra quem aprende, véi, as grades é uma lição. Pra quem não compreende, tá na hora de brecar. Já vacilou demais, já perturbou a paz. Com as quadradas no assalto, com as latas no tráfico, já incomodou muita gente, com as paradas que enlouquece a mente. Foi por nos amar que ele enfrentou a cruz, venceu a morte, logo voltará, assim disse Jesus. Pode acreditar, eu boto fé, não é? Então pois é, véi, é na levada que as verdades são expressas de modo diferente, entende? Não é conversa, é fato das quebradas desprezadas, realidade dos discriminados que se uniu e agora é foda. Nós é aquisição, aqui mano ursão, do recanto pras quebra desse mundão. E agora um salve pros malucos que tão lá no poder, aproveitar, agradecer esse salário fudido que mal dá pra viver. Eles têm tudo e a gente pede esmola. Malandragem é o pau que rola. O pobre na pior já é pilantragem. E aí é foda. Tanto problema e sacanagem nessa merda. Vamos esquecer, demorou marcar uma presa. Quem dá um trampo tá ligado, não é moleza. Sobra um troco se juntar com os maloqueiros. Na curtição sem vacilar, sem marcar. Tomar uma jola no período e relaxar. E aí valeu, valeu mesmo, vamos sair fora. Se precisar, liga nós qualquer hora. Jardim Suíço, recanto na União. Ó, nós aqui até o fim nessa missão. Tá firmão, né não? Chega e cola na firma. Som do gueto é louco mesmo, som é de perifa. Zona Norte, Zona Oeste, na União do Rap. É só maloqueiro, aquisição e RDS. Se é só maloqueiro, anota aí também, tô nessa. MC aquisição, um salve pra todas quebra. Respeito é respeito e sempre prevalece. Quem desacredita, Rubi Augusto na febre. A ideia de perifa tá mil grau, então entende. A arma mais letal que mata a gente é aguardente. Oh, polícia mata, bala também mata. Chumba acerta a cara, ladrão também acerta. Policial que dá faia, é uma revidança. Cadê a esperança? A luz não apagou, ainda tem vaga pra mudança. E Yeshua, o verdadeiro amor tem que depositar. Acreditar, e tudo que fizer faça de coração. Aquisição, e aqui tá meus irmãos guerreiros também nessa missão. Aí recanto do sol, vai de verdade, vai meu salve. Pra todos maloqueiros que tá na atividade. Goiás, tamo na cena, legião de desconhecida, Anápolis, Goiânia, Canedo e Aparecida. Sem mais, sem menos, na igualdade tamo. Simples pelo certo, família comum. Mundo difícil, tirar os benefícios. E tem mais gente no crime, parece um vício infinito. Um projeto do governo impossível, ele quer nós assim. Parece uma grade imaginária que tranca nós aqui. E assim vai, pressionas com amor e com odio. Ele na mente e abandono dele, tombado. Só tempo que queda marcada na vida, com bata, rebota que é toma lá frente, alocada, demente. Que chega também com a rede. Que sempre escute os mensagens que penetra as calles, fruto de loca e ron. Muita atenção, a cabeça funciona. Fuerza América Latina, revolução. Tá firmão, né não? Chega e cola na firma. Som do gueto é louco mesmo, som é de perifa. Zona Norte, Zona Oeste, na União do Rap. É só maloqueiro, aquisição e RDS. A chama, não se apaga. A vontade de vencer mostra as garras. A força permanece, consideração até o fim. Da periferia não se esconde, da onde veio não se esquece. Prevalece nosso conceito, hip hop bate no peito. RDS na rima, aquisição fal, é nóis. Tá firmão, né não? Chega e cola na firma. Som do gueto é louco mesmo.